Começando o Nerd Patriarca de volta e vamos falar da franquia O Exterminador do Futuro. Hoje eu tô aqui com o Everton. Hasta la vista, baby. É o único podcast que a gente pode usar essa abertura, tipo, tranquilamente, né, cara? Que não vai ficar clichê demais. Hoje eu tô aqui com o Anderson. Eu queria poder voltar no tempo e evitar que alguns filmes fossem feitos. Nossa, isso seria uma bela ajuda para a humanidade. Bem, eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please? No, can't see her. She's making a statement. Where is she? Look, it may take a while. I want to wait. There's a bench over there. I'll be back. Bem, começando o Nerd Patriarca de volta, voltamos para mais um episódio do seu querido podcast ouvinte. E hoje vamos falar sobre cinema, vamos fazer mais um dos nossos episódios de franquia. E a franquia escolhida para a gente comentar, debater os seus filmes é O Exterminador do Futuro. Sim, um novo filme do Exterminador do Futuro está chegando ao cinema, chegou ao cinema, está em exibição nos cinemas, o sexto filme da franquia. E a gente vai comentar aqui a franquia desde a sua origem, todos os filmes que foram lançados, os filmes que a gente gosta, os filmes que a gente não gosta. Você que acompanha o podcast sabe que a gente já faz esse podcast de franquias. A gente fez lá Missão Impossível, Predador. Missão Impossível e Predador. Alien. Alien, muito bem lembrado. E a gente hoje vai falar de O Exterminador do Futuro, que é uma franquia que a gente gosta bastante, pelo menos eu gosto bastante. A gente sempre comentou, né, de ser uma das que a gente ia comentar. E agora, com o lançamento do novo filme, é um momento oportuno pra gente fazer esse podcast, certo? Uma coisa legal que a gente pode já começar a falar é o seguinte: a gente sempre reclama das traduções dos filmes, né, que nunca traduzem certo, né? Exterminador do Futuro foi um dos que os caras acertaram em cheio, né, cara? Porra, não tem nem o que falar, né, cara? O problema é que eles acertaram nesse filme, e aí alguém cagou muito no filme que é baseado no conto do Stanley Kubrick, que é o Total Recall, que virou o Vingador do Futuro só porque era o Schwarzenegger, mas... Exatamente, né? É uma no cravo, uma na ferradura, né, cara, quando se trata de tradução. Eu acho que naquele nosso longínquo podcast de traduções a gente chega a comentar desse título do Vingador do Futuro, que virou o Vingador do Futuro simplesmente porque tinha o Schwarzenegger no filme. Mas agora eles acertaram, esse Vingador do Futuro é legal, é um título legal, né? E a gente vai começar a debater desde o seu primeiro filme, que foi lançado em 26 de outubro de 1984, chega aos cinemas, dirigido por James Cameron. Escrito por James Cameron, que é a mente, né, atrás da criação dessa franquia, dessa história. O Exterminador do Futuro, The Terminator, chegou aos cinemas com Arnold Schwarzenegger lá estrelando como o Exterminador, do título do filme, né? E com a Linda Hamilton vivendo a Sarah Connor, que são a Sarah Connor, protagonista do filme, né? A Linda Hamilton e o Schwarzenegger, que talvez não, acho que é o papel mais conhecido dele, que é o papel de Exterminador. Vocês acham que chega a ser ele? Papel mais conhecido, eu acho que certamente, viu? Cara, ele, apesar, assim, ele ficou muito famoso pelo papel do Conan, que ele fez 2 anos antes, em 82, né? Conan o Bárbaro. Mas não teve como, cara. Depois do primeiro Exterminador, toda a questão do filme ter sido um marco, ficou assim. Ele ficou meio que... Ele não ficou colado no papel porque ele tem outros papéis bem legais, mas não, eu não teria... Eu não consigo enxergar uma outra pessoa pra fazer o Exterminador. E tanto que isso é uma piada num outro filme do Schwarzenegger lá, O Último Grande Herói, que é aquele filme onde o cara sai da tela e vai pra vida real e tal. Tem uma aparição do T-1000 ali no filme, mas é muito bom que numa cena ele tá numa locadora e tem um cartaz do Terminator 2, só que é o Stallone na capa, cara. Então ele faz essa brincadeira pra gente ver como seria, assim. A piada funciona, mas é esquisita, mas é pra você ter uma ideia o quão icônico ele ficou com esse personagem. E como o Anderson comentou, o Schwarzenegger já tinha feito dois filmes, né, do Conan. Tanto que as filmagens deste primeiro filme do Exterminador deram uma atrasada, justamente porque ele estava gravando o Conan. Mas eu acho que a gente pode dizer que na filmografia do James Cameron, que é esse diretor que hoje é um dos principais diretores de Hollywood, com certeza, e um cara, uma máquina de fazer dinheiro, esse é o primeiro grande filme dele, né? Eu tava olhando, ele tem dois filmes anteriores, Xenogênesis e Piranha 2. Eu acho que vocês assistiram esses filmes só por acaso, sim. Há muito tempo atrás eu assisti Piranha 2, cara. E da série é o menos pior, assim. Você já via alguma coisa do futuro ali nele, né? Já via alguma coisa diferente, né? Na forma dele gravar, as ideias que ele tinha. Mas o primeiro grande sucesso dele, com certeza, é O Exterminador do Futuro. E aí, vocês gostam dessa estreia da franquia, desse filme? Vocês assistiram de novo o podcast ou lembravam, já tinha assistido várias vezes? O primeiro até hoje, ele continua um filmaço, cara. Ele traz a ideia muito bem, sabe? Os personagens são muito carismáticos, pô. O vilão principal é muito carismático, o Schwarzenegger, tá ligado? Realmente é meio, você sente meio uma vibe daqueles filmes slasher, tá ligado? Mas não é um assassino, é um robô que só tem uma missão, sabe? É muito foda, cara. Eu acho um filme do caralho. E o que eu acho interessante no primeiro é que ele já traz toda aquela questão do futuro, de mostrar cenas do futuro. Muita questão dos efeitos práticos também, que, porra, é uma marca do James Cameron, dos filmes deles, são os efeitos especiais, né? Então, cara, realmente é um filme que funciona muito bem ainda. Você pode olhar que desde 1984, aliás, o filme fez 35 anos esses dias, o design do Exterminador enquanto máquina, aquele esqueleto metálico, é o mesmo até hoje, porque ele é muito bem feito e ele é, sim, muito icônico, cara. Ele acertou de uma forma ali que você não precisa mudar muito ele. Tanto que vieram os filmes subsequentes e o design é o mesmo, sabe? Isso é muito legal, cara. E como o Everton falou da questão do filme do slasher, assim, ele tem uma vibe justamente por ter menos orçamento e tal. Ele é um filme, sim, todo mais noturno. Ele tem uma ou duas cenas diurnas e não acontece muita coisa. Ele mata uma Sarah Connor durante o dia e o resto do filme é todo corrido à noite. E a primeira meia hora de filme ali, ela constrói a tensão, que você vê dois personagens masculinos que chegam, você não sabe da onde, e estão atrás de uma moça chamada Sarah Connor. Você não sabe quem é o vilão e você não sabia quem era o mocinho. Então imagina você assistindo o filme pela primeira vez, todo mundo: pô, o Schwarzenegger é o mocinho, porque ele era o mocinho no Conan, que não sei o que, aquela coisa toda. E aí, quando... E a construção, ela é muito bem feita, que lá pra 34 minutos do filme é quando você traça a linha dos personagens, que é a cena da boate. Porque tem dois caras armados, os dois apontando pra onde tá a Sarah Connor, você fala, fodeu. Mas aí, naquele momento, a história diz quem é quem e o que cada um tem que fazer ali. Eu acho esse filme muito bom. Eu tinha assistido há muito tempo, mas não lembrava direito, confesso, do primeiro. E reassisti, achei ele muito bom, obviamente, por tudo que o Anderson e o Everton já falaram. Você consegue enxergar como o James Cameron é visionário no que ele faz. Por isso que hoje, por mais que você critique ou não alguma obra dele, você consegue enxergar que ele vê o cinema de um jeito diferente, traz coisas muito novas em todos os filmes que ele faz, praticamente. E no Exterminador você enxerga muito isso. É uma ideia bem diferente, eu acho, que do que saía naquela época. Mesmo ele pegando gêneros, misturando, que nem vocês comentaram, do slasher, e colocando ali numa obra de ficção científica, funciona muito bem. O Schwarzenegger com esse... com essa mudança, né? A gente espera um mocinho, mas ele é um vilão, com todas as suas imensas falas no filme. Acho que ele tem exatamente 17 falas no filme, se eu não me engano, alguma coisa assim. Por aí. E o bom é que nesse primeiro filme você já estabeleceu frases clássicas que iam perdurar ao longo da franquia, né? Então, cara, o filme, ele é tão foda que ele... Os dois primeiros, né? Que a gente vai falar ainda do segundo, mas eles são tão fodas que eles são referenciados nos outros filmes da franquia, sabe? Tipo, os outros filmes da franquia não conseguem deixar de fazer referência a esses filmes, cara. De usar as linhas de diálogos, ainda que em personagens diferentes. É muito bom que uma das primeiras frases icônicas desse filme é dita pelo Kyle Reese, justamente nesse momento que eu falei de definição do personagem, que ele vira pra Sala Connor e fala: venha comigo se você quiser viver. E todas as pessoas vão falar isso ao longo da série. Inclusive a própria Sala Connor vai falar isso em um dos filmes mais novos. Então é muito legal que esse filme ele é uma base tão forte e funciona tão bem que fica até estranho você olhar e tentar entender o que aconteceu depois do segundo filme. E talvez eu ache esse fato de você referenciar demais e copiar até as frases e as coisas clássicas dos dois primeiros atrapalha um pouco as sequências, mas não é só isso que atrapalha, logicamente. Eu acho que como filme, quando você assiste ele perfeito, ele cria muito bem todo o universo, né? Toda a mitologia, entrega muito bem os três personagens principais: a Sarah Connor, a protagonista, o Kyle Reese e o Exterminador, né? Que é vivido pelo Schwarzenegger nesse filme, e vai mudar posteriormente os modelos e tal. Mas você entrega muito bem esses personagens que vão se repetir durante a franquia, e você cria muito bem o universo. Eu acho que o James Cameron nesse filme, e principalmente nesses dois primeiros filmes, ele sabe muito bem mesclar os ritmos do filme. Ele coloca a parte de tensão é muito boa, a parte de ação é muito boa, a parte que você tem que explicar o que acontece é muito boa, a interação de conversa mesmo entre os personagens. Eu acho que o filme é muito bem dosado, e eu acho que esse filme ele tem 1h40 mais ou menos. É bem diferente do segundo, que tem 2 horas e tanto. Mas o ritmo dos dois filmes é muito bom, principalmente a gente tá conversando desse primeiro, e o ritmo dele é muito bom. Pra você chegar naquela, principalmente chegando ao final, com ele escalona bem a ação do filme, né? Cada cena é mais impactante, cada cena é maior, e nesse caso ele consegue fazer esse maior ser melhor. Ele consegue de fato trazer algo maior, mais tiroteio, mais explosão, mais ação e melhor a cada cena que ele constrói até chegar no clímax do filme, né? Ainda assim, cara, esse primeiro filme ele tem muito mais uma vibe de um filme de terror, propriamente dito. Ele é muito mais próximo pra mim de um filme de suspense do que propriamente um filme de ação, que a gente chamaria, por exemplo, um filme de brucutu clássico, por exemplo. Sim. Esse papel é muito mais o segundo. Já traçando um paralelo aqui, esse filme ele é tão importante, não só pro James Cameron, mas pro cinema como um todo, que esse filme ele colocaria o James Cameron numa posição que o faria ele dirigir Aliens 2, que saiu em 86. Então, se a gente traçar esse paralelo, esse filme ele tá muito mais próximo do primeiro Alien, enquanto o Aliens 2 dá pra gente ter uma ideia de como seria uma sequência do Exterminador, o que acabou sendo de fato. Então, isso... Você vê que as coisas estão interligadas justamente pelo trabalho do James Cameron, o quanto ele acertou a fazer esse primeiro filme. O James Cameron ele é um dos produtores desse filme, né, do primeiro. Ele é o diretor, mas ele não escreve sozinho, né? Os roteiros, eles passaram por várias mãos, assim, a gente vai ver durante os... dá pra ver que nem todos o James Cameron escreveu, mas o James Cameron é um dos escritores desse primeiro filme, né? Junto com a Gayle Anne Hurd, que é uma produtora, que é a produtora desse primeiro filme, que ela bancou praticamente a ideia do James Cameron. Ninguém queria bancar essa ideia pra produzir o filme. Ela foi quem acreditou nele, mesmo porque ele não era um diretor de sucesso, não tinha o nome que ele tem hoje. Bancou essa ideia e acabou sendo um resultado bom, né? De público, de bilheteria, de crítica. O que levou ele a continuar a franquia, né? Ela é acreditada como co-roteirista. E principalmente ela que bancou o filme. E o Cameron, ele vendeu os direitos do filme por $1. Com a garantia de que ele não seria demitido. Então, assim, ele pôs o dele na reta e era aquela. O filme funcionava ou ele se fudia. E a gente sabe o que aconteceu. Só que isso depois ia ser um problema enorme lá na frente, porque aí o direito saiu da mão dele, aí saiu da mão dela, aí foi pra Warner, aí voltou e fez um monte de coisa. Agora saiu outro filme e ela tá pedindo de novo, porque tem uma legislação nos Estados Unidos que o autor pode pedir os direitos, e como ela pagou por ele, e tá um rolo esse negócio. Mas basicamente é o seguinte: ela é acreditada, e se não fosse por ela garantir o James Cameron, talvez a gente não tivesse filme, porque o filme era considerado muito caro para ser feito na época. Tanto que originalmente o T-1000 era para ser o vilão do primeiro filme, mas por questões de tecnologia não dava pra fazer. Então assim, um filme que custou em 84 6.4 milhões e rendeu quase 80, foi um baita de um tiro no escuro, assim. E foi um resultado tão positivo que vai gerar o segundo filme, que o James Cameron já tinha uma boa ideia, a gente acredita, mesmo por esse fato, até falando do T-1000 talvez ser o protagonista do filme, que não conseguiriam e ser o vilão do segundo filme, e ele já tinha muito bem essa ideia da continuação, dessa continuação pelo menos, né? E o fato de ter sido positivo na parte de bilheteria, né, que é o importante, vamos falar a verdade, fez com que ele tivesse essa bilheteria enorme para fazer o segundo filme. Mas eu acho que muita gente acaba acaba não lembrando muito desse filme, né? Porque, obviamente, o segundo é muito marcante, muito mais gente, eu acho, que assistiu e foi atingida por ele, e acaba até esquecendo um pouco desse primeiro filme. O que eu acho uma pena, porque isso é um baita de um filme, até hoje. Ele funciona muito bem, realmente. É um filme que vale ser conferido. E outra, você assistindo esse filme, você obviamente vai entender muito melhor a mitologia, mas você consegue enxergar muita coisa que acontece em outros filmes de ficção científica e também na própria franquia, obviamente, né? Uma curiosidade acerca desse filme é que o Schwarzenegger, na verdade, ele fez o teste pro papel do Kyle Reese, sabe? E na audição... Ele queria ser vilão, né? Não, na verdade, assim, ele fez pro Kyle Reese pra ser o mocinho, só que o Cameron falou que não se encaixava muito com ele, e aí nessa conversa, depois do teste, o Schwarzenegger foi dando algumas ideias, explicando como que ele via o Exterminador, e aí o James Cameron falou, tá bom, você vai ser o Exterminador, assim, sabe? Ele não teve que fazer um teste pra ser o Exterminador, ele fez o teste pra um personagem e acabou levando o outro. Meio que mandou assim, pô, mano, pega o Exterminador aí, cara, ele é o personagem principal, ele é o nome do filme, cara. Você vai ser o cara principal. E aí o Lance Henriksen, ele fez um teste pra ser o Exterminador, mas ele acabou sendo um policial nesse filme. Porém, ele foi ser um androide lá no Aliens 2. Que foi dirigido pelo Cameron. E coincidentemente, o Michael Biehn também tá em Alien 2, que ele é um dos Marines lá. Sim. O James Cameron levou a patota, né? Os diretores fazem muito isso, né? Não só ele, como vários diretores fazem muito isso. Eu vi uma história que o O.J. Simpson foi cogitado pra fazer o papel do Exterminador. Foi. Sabe por que ele foi Imagina rejeitado? Imagina que bizarro que seria isso, não, velho. Sabe por que ele foi rejeitado? Porque até então, né, em 1984, o O.J. Simpson era considerada uma pessoa muito bondosa demais pra ser o Exterminador. Pra ser... Puta que pariu. Não, pra você ver, aí 10 anos depois teve o caso dele, ainda em 2007 ele foi preso por sequestro e assalto a uma arma. Ixi, é um rolo. A história desse cara, eu recomendo que vejam um documentário em 5 partes da ESPN, que é muito bom falando sobre ele. Da ESPN, que é sensacional, é verdade, né? Muito bem. É foda, cara. Muito bem falado, já ficou uma recomendação aí. Mas bem, isso ganhou o Oscar, inclusive. Ganhou, né? O melhor documentário em 2017. Bem, o Exterminador do Futuro não ganhou o Oscar, mas a sua sequência sim ganhou o Oscar. Vamos comentar? Vamos passar pro Exterminador do Futuro 2? Espere aqui. Ele vai nos matar! Ele vai nos matar! Vai nos matar! Mãe, você está bem? Mãe! Venha comigo se quiser viver. Tudo bem, mãe. Ele veio ajudar. Tudo bem, mãe. Então, no dia 3 de julho de 1991, chegou aos cinemas a sequência O Exterminador do Futuro 2, Dia do Julgamento, ou Judgment Day no título original, e que a gente tem a sequência desse filme. A gente teve um período até que, ó, 6, 7 anos, né, entre um filme e outro. Quase 7 anos, é um período grande de tempo, né? E a gente traz de volta uma sequência direta do primeiro filme, com a Linda Hamilton vivendo a Sarah Connor, dessa vez com o Arnold Schwarzenegger de volta, mas agora num papel de mocinho, enfim, né? Ainda como um ciborgue, mas dessa vez do lado do lado deles, né? Do lado do bem. E também a gente tem o John Connor, que... Qual é o nome do atorzinho? Edward Furlong. É, exatamente. Edward Furlong. E aqui a gente tem o lançamento, e até hoje é considerado um dos melhores filmes de ação e ficção científica já feitos. E vocês reassistindo o filme, ou pelas lembranças que vocês têm, se você já deve ter assistido muitas vezes, eu já assisti muitas vezes, por que vocês acham que esse filme é tão bom, ele é tão lembrado até hoje? E o que vocês mais gostam dele? Por que vocês gostam dele? E a gente já deixei claro que ninguém vai falar mal aqui, não pode falar mal desse filme, né? Cara, desculpa, pra começar, um aspecto muito importante desse filme que me agrada muito é a história. A história é muito boa, cara. A gente sabe que o filme é um marco de efeitos especiais, da parte técnica e blá blá blá, mas o coração do filme, ele funciona muito bem, que é a história. Se não tivesse uma história cativante, seria um puta de um show-off. E isso eu falo, por exemplo, de Avatar. Se você não sabe a história de Avatar, você fala, puta, é um filme foda, magnífico, a técnica dele é muito boa, mas a história é muito fraca, e não é o que acontece aqui. É, porque é um filme muito empolgante, cara. Você pode assistir mil vezes que você ainda vai, puta, torcer, vai curtir muito o filme, cara. E sem contar a parte da história, a parte técnica é um negócio absurdo. O tamanho da ação que tem nesse filme é um negócio absurdo, sabe? Eu acho que esse é tudo gigante, sabe? E tudo num ritmo maravilhoso, sabe? É um ritmo muito bem trabalhado pelo James Cameron nesse filme, sabe? Cara, esse filme, ele ficou por muito tempo como o filme mais caro já feito. A gente tá falando do filme de 91, que gastou mais de 100 milhões de dólares pra ser produzido. Hoje vários filmes passam disso facilmente, mas você fazer isso no começo dos anos 90 e depois você arrecadar quase 520 milhões de dólares é muita coisa. E como você falou, é tudo muito maior, e aqui ele perde um pouco o aspecto que tinha no primeiro. Como eu falei que o primeiro é mais voltado assim para um lado suspense, terror, aqui ele assume o papel de ação e vai até o final, cara. E um dos fatores principais que faz esse filme de ser tão foda é o vilão, que é o Robert Patrick, o T-1000, cara, que é um dos vilões mais fantásticos que tem, cara, porque é uma máquina imparável. Exatamente. Porque você não tem um bom herói se não tiver um bom vilão, cara. E não adianta, tipo, você vai ver nos outros filmes da franquia, eles vão tentar emular todos os personagens que fazem o robô, assim, que o exterminador que vai atrás do protagonista, eles tentam emular o Robert Patrick. Não é nem o Schwarzenegger, tá ligado, do primeiro filme, é o Robert Patrick. Até porque o Schwarzenegger tá sempre fazendo o exterminador, né? Mas uma coisa que eu acho foda é, por exemplo, a gente tem os dois primeiros filmes e tem os dois vilões que são os exterminadores, robôs, ciborgues, enfim, como você queira chamar. Mas você consegue ver que o Schwarzenegger realmente é um modelo diferente do Robert Patrick, não só pelos efeitos, pela atitude, né? Por como ele interpreta aquele personagem, aquele vilão, como a trama se desenrola pra cada um dos dois, é diferente. E o Schwarzenegger vindo ainda nesse segundo filme como aquele modelo antigo, mas dessa vez tá aliado aos personagens principais, você consegue ver bem a diferenciação dos dois. Eu acho que isso torna ainda o filme mais interessante de você acompanhar. Quando ele começa com a mesma estrutura, né? A gente vai ver o personagem do Robert, o vilão, chegando, né? Da mesma forma que chegou lá no outro filme. O filme se desenrola da maneira que diferente, né? A gente tem uma história diferente. Esse, não querendo me adiantar muito, talvez você assistindo, você consegue ver uma sequência mais lógica de continuação. E como James Cameron, que aqui, nesse segundo filme, ele dirige, escreve e produz o filme, então é mais dele ainda o filme, ele tem mais controle ainda sobre o que ele tá fazendo. Você consegue ver como ele tinha uma ideia bem clara do que ele queria. E esse filme, ele funciona da mesma maneira que o primeiro. A primeira meia hora, você tem os dois personagens e você a ideia original do Cameron era justamente fazer um espelho do primeiro filme. Você não sabe quem é vilão e quem é o personagem. Qual que era a ideia? Porra, é o Schwarzenegger de novo, o cara voltou, agora vai ter que vir alguém pra ajudar a história do filme. Só que a equipe do marketing que fez o trailer cagou e entregou no trailer, hoje como acontece com spoiler, entregou o que ia acontecer no filme. Putz. Isso pra mim é um pecado mortal, cara. Porque no trailer, todo o trabalho de divulgação, a montagem do trailer era a mesma coisa, era a mesma cena. de um lado um exterminador, do lado uma outra pessoa. Aí você olha, é o policial, talvez seja o bonzinho. Os dois apontando pro personagem principal, que aqui não é mais a Sarah, que é o John Connor. É a mesma montagem de cena do primeiro filme. O alvo está entre as duas pessoas ali, digamos assim, entre o exterminador e a pessoa que veio parar o exterminador. E você pensa, alguém veio parar o exterminador de novo. Só que no trailer, a equipe de marketing jogou a seguinte frase: "He's back for good." O que que significa? Em inglês, seria mais ou menos assim: ele está de volta para sempre. O problema é que esse for good entregou que o Schwarzenegger veio como o herói do filme, cara. E isso quebra muito a ideia do filme. Talvez no Brasil não tenha rolado esse problema, mas lá nos Estados Unidos todo mundo já foi assistir sabendo que o Schwarzenegger era bonzinho, você entendeu? Então, isso é uma cagada fenomenal, assim, não do filme, mas provavelmente quem montou o trailer, porque o diretor não tem esse controle de trailer e tal, essas coisas. Pô, não, realmente, isso que é bizarro, porque às vezes eu acho que o diretor não acaba nem assistindo esses trailers. Hoje em dia assiste, porque vai em painel, não sei da onde assistir o trailer, enfim. Às vezes não mas passa, é muito difícil, nessa cara. Época, geralmente então, acho que quem 91. Monta o trailer é um funcionário X lá que tá montando, porque... É, e aí, às vezes tem empresas especializadas que só fazem isso. E ainda faz merda. Mas assim, diretor que eu conheço que controla tudo, até o trailer, é o David Fincher e o Christopher Nolan. Esses aí, eles trabalham no filme de uma ponta a outra, cara. Nada sai do controle deles. Bem, esse é um caso mesmo que você pode acabar estragando uma puta experiência que é assistir esse filme. Mas eu acho que esse filme, ele tem cenas tão icônicas assim, pra, de vários momentos. Sem contar o A Sala Vista Baby, que eu acho que o Everton já citou no começo lá, que é marcante. Mesmo na Espanha tendo sido criticado, os caras mudaram na Espanha. Vocês viram essa história já? E na Espanha os caras falam Sayonara Baby. Não fala A Sala Vista Baby. Porque eles não gostaram por algum motivo. E, assim, não sei se acharam estereotipado, nem sei o que eles acharam, mas enfim, não claro, Não é Sala Vista Baby. É, vamos combater o estereótipo, como sendo estereótipo ainda. Tá certo. Foi bem sentido. Isso, né? Não mudou muita coisa. Foi contramão no mundo, ao mundo inteiro, né? Ai, que bizarro, viu, cara? E esse filme, ele fecha tão bem a história da franquia, assim, você consegue criar um universo, você vê que ele tem um potencial pra continuar, mas também se acabasse ali era o perfeito, né? Talvez fosse o que o James Cameron queria na época, né? Não sei se era isso que ele queria mesmo, ou por outros motivos ele acabou não continuando. Mas o filme, ele cria cenas tão icônicas de ação, até hoje, quando eu tava assistindo novamente, toda a parte final do filme, que é absurdo você pensar como ele gravou aquilo, como ele fez aquilo em 1991, toda a perseguição na estrada até a batalha final lá, é tudo tão incrível de você, e de você assistir hoje, você comparar com os filmes de ação que saem hoje, você vê que muitos não vão chegar naquela qualidade, mesmo sendo feitos hoje, com orçamentos muito maiores ou até muito maiores ou equivalentes, né? Ou então tecnologia muito melhor pra se fazer, que aí você vê muito a mão de quem cria, né, de fato. Isso independe de dinheiro, cara, porque por exemplo, a perseguição inicial do filme, ela é um espelho da perseguição do caminhão que era o que terminou o primeiro filme. E aqui é uma cena que acontece no começo. Todo filme tem uma perseguição de caminhão. Mas assim, exatamente. Aqui o trabalho é justamente da montagem, porque é uma perseguição, é rápida, tem cortes rápidos, mas você entende tudo o que está acontecendo. Os filmes de hoje, eles têm cortes tão rápidos que você se perde no meio da ação. E não só, e não vou dizer isso só em filmes que não sejam. Se você pensar a própria franquia, que, como você falou, todos os filmes têm cenas de perseguição no Exterminador. Realmente, todos têm. Envolvendo um caminhão, envolvendo um veículo menor, isso. Exatamente. É. Mas quando você assiste o que o James Cameron gravou, o que os outros diretores gravaram, você percebe muito claramente a diferença de quem tá fazendo. Sim, eu acho isso legal também, porque, como eu falei, é um tema recorrente dentro do filme. Que no primeiro filme a questão é evitar o futuro. E no segundo é explicado pra gente que o futuro, na verdade, ele é inevitável. O que a humanidade tenta fazer, e o T-1000 volta sempre, é tentar modelar o futuro, porque aquilo vai acontecer. Então é muito legal esses paralelos que acontecem ao longo da série, que... O futuro, ele vai acontecer, independente de você queira ou não, cara. Então, algumas coisas, elas se repetem ao longo do tempo. Cara, e o que eu acho também muito legal do filme é a mudança e a evolução da personagem da Sarah Connor, né, cara? Porque no primeiro filme, ela é a sobrevivente apenas. Ela tá lá pra sobreviver, tentar viver. No final do primeiro filme, você já nota que ela já tá mudando a mentalidade dela, porque no segundo filme ela já é uma lutadora, tá ligado? Ela já é uma combatente mesmo daquele futuro, que ela vai ainda tentar modelar, né, cara? Isso que é muito legal, eu acho. Eu acho que é uma evolução de personagem muito bem feita, sabe? É a mesma evolução da Ripley. É a mesma coisa. Primeiro filme ela passa basicamente fugindo do alienígena e no segundo ela precisa encarar a fera de frente. Então, eu gosto desse tipo de coisa, porque o personagem ele vai evoluindo junto com a série, não fica a mesma coisa. E aí é a minha crítica a muito dos filmes envolvendo carros, por exemplo. É, curiosidade, o Schwarzenegger usa uma metralhadora lá no filme, né? Aquela a metralhadora giratória? Sim. É a mesma famosa que ele usa do Predador, é a mesma metralhadora. É a mesma. Mas é a famosa cena do um contra a SWAT, né, cara? É, exatamente. Porra, outra cena fantástica, né? Ele atirando lá de cima, velho. O Schwarzenegger falou um pouco mais. Ele falou 700 palavras no Exterminador do Futuro 2. E aqui, vocês acham que o Exterminador do Futuro 2 é um bom exemplo daquela a famosa cena de Hollywood que as continuações não são boas? Aqui é uma... Isso aqui é quebrado? Vocês acham que o segundo é melhor que o primeiro de fato? Que é o que eu falei, todo mundo diz, né? É o que eu falei lá no CineQuest, cara. Ele tá naquela lista pequena de sequências tão boas ou melhores que o original. Como o Poderoso Chefão Parte 2, o Império Contra-Ataca, esse filme aqui, Toy Story 2 e tal. É uma lista muito pequena, porque aqui o filme ele não é só bom porque teve mais dinheiro, efeito especial, coisa toda. Mas ele é muito bom porque ele é um filme cativante, como o Everton disse, ele é um filme... O filme em si tem 2 horas e 10, mais ou menos. E aí a versão estendida, que tem um final alternativo, que seria o final do James Cameron, mas ele não gostou, tem quase 2 horas e 40. E quando você percebe, o filme acabou, porque você tá tão entretido dentro do filme, e isso vendo mais de uma vez. Funciona. Filme que não é parado, quase 30 anos depois, o ritmo dele, cara, ele te pega e vai do começo ao fim. Você não vê o filme passar, praticamente. E é um filme longo, mas são 2 horas e 20, eu acho, alguma coisa assim. É, longo pra cacete, cara. É, porque se você analisar, por exemplo, o primeiro Exterminador, ele é um filme de suspense com ação, né? Mas, tipo, em comparação, se você pensar, o Exterminador 2 é um filme de ação. O Exterminador 2, como um filme de ação, ele é muito bom, ele tipo, é o topo, sabe? O Exterminador 1, como um filme de suspense e ação, ele não é, tipo, o melhor, tá ligado? Que nem seria o Exterminador 2, tá ligado? Eu acho que é um nível acima, na sua categoria, sabe? Perfeito. Sim, faz sentido, é verdade, é bem isso. Ainda que seja um filme muito bom, a questão do Exterminador 2 é que ele quebra também aquele paradigma que os filmes de ação tinham e viriam a ter depois dele. Como a gente falou sobre Duro de Matar, é um filme de ação, mas ainda que ele trabalha outro tipo de cinema ali. Aqui é a mesma coisa, porque antes disso era filme de brucutu, até mesmo Schwarzenegger era famoso por isso, né? Comando para Matar, O Primeiro Predador. Sim. E tal. E depois eles e o Cameron foram fazer um outro filme de ação que também é um clássico, que é muito bom, que é o True Lies, que saiu em 94. Mas, muita gente esquece, mas esse filme é muito bom. Esse filme é bom pra caralho, mas assim, o ponto que o Everton falou do T2, eu concordo absolutamente tudo com ele, cara, é que ele definiu um valor e falou, ó, pra ser bom você precisa chegar aqui onde eu cheguei. Quase ninguém chega. Muito difícil, cara, vai ser muito difícil chegar. Vai ser muito difícil você ver um filme de ação, de gênero de ação, ganhar 4 Oscars, por exemplo. É uma coisa que não vai acontecer. Tá certo que a gente aqui já declarou e já estabeleceu no Nerd Patriarca que Oscar não é parâmetro pra porra nenhuma pra gente, mas enfim, é o filme que ganhou melhor som, melhores efeitos visuais, melhores efeitos sonoros, melhor maquiagem, e ainda disputou outros 2, melhor fotografia e melhor edição. Então são 4 Oscars pra um filme de ação, e há quanto tempo um filme de ação, puramente ação, não ganha alguma coisa, algum prêmio tão grande, né? Isso eu tô contando só o Oscar, né? Faz bastante tempo, né? Então pra você ver que isso também é algo que pesa muito pra esse filme estar tão marcado e ainda enraizado, né, na história do cinema e das pessoas que gostam de cinema, tanto de ação quanto não, né? E mais uma das ideias do... Eu comentei do O.J. Simpson, né, no Exterminador. No Exterminador 2 também tinha outra ideia de T-1000. Seria o Billy Idol, a ideia inicial do James Cameron. Meu Deus, que James Cameron não é muito bom em casting. A sorte é que o Billy Idol caiu de moto, quebrou a perna, e o James Cameron achou que ele não ia poder correr durante o filme e tal, e não ia rolar, ele ia estar meio fora de forma pra fazer o tempo. Os caras falam que tipo, mano, e ninguém. E tipo, as corridas mais bonitas de Hollywood é a do Tom Cruise e a do Robert Patrick no Exterminador 2, cara. Caralho, ele corre pra porra, se fuder. É foda. Falando isso que você falou do Oscar, cara, esse filme ele sai com classificação R nos Estados Unidos, que é a segunda mais alta, que é pra menor. menores, só maiores de 17 anos, e a maior que eles é só a classificação X, que o Rambo agora saiu com essa classificação. Ele ficou no topo da lista dos filmes R mais rentáveis até o Matrix Reloaded de 2003. Então assim, a gente tá falando de um filme que em teoria não é pra todo público, e mesmo assim o filme arrecadou muito dinheiro, fez muito sucesso e é querido por muita gente. Eu imagino que se esse filme tivesse sido uma faixa etária um pouco mais baixa, por exemplo, como são os filmes da Marvel, que são PG-13, né? Cara, imagina o que que não teria sido esse filme. O tamanho que ele teria, seria ainda maior. Não, e esse filme ainda foi um pouco suavizado, né? Tipo, as ideias iniciais ainda eram de um filme um pouco mais violento. Só que ele já ficou nessa faixa pra você poder pegar um público maior, né? Obviamente, também inclui muito disso, né, no negócio. Então, se tivesse um público ainda menor, pô, a bilheteria seria muito maior, com certeza. Talvez a gente tá falando aí de maiores bilheterias de todos os tempos, ainda estaria na lista, de fato. John, já é tarde. Não me deixe preocupada. Será que ele está lá? Você está bem, querido? Eu estou muito bem. Acredite. Tem certeza? Está tudo bem? O nome do cachorro. Max. Oh, Janelle. O que há com o Wolf? Eu estou escutando um latido. Ele está bem? O Wolf está muito bem, querido. Ele está muito bem. Onde está? Seus pais adotivos estão mortos. Justamente em 2003 a gente vai ter a continuação de O Exterminador Futuro dessa franquia. Vai ser lançado Exterminador Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, né? Rise of the Machines, lançada pela Warner Bros. Dessa vez, James Cameron. É o primeiro filme que James Cameron não está envolvido em nenhuma parte da produção do filme. O filme é dirigido pelo Jonathan Mostow e é estrelado. O Arnold Schwarzenegger está no filme. Ele vive aqui o Android T-850, mesmo porque o T-800 que ele vivia no anterior acabou sendo destruído, né? No final do filme. Acabou spoiler, mandando joinha, cara. Eu dei spoiler de Exterminador Futuro 2, mas tudo bem. Tá valendo. Ah, cara, deram spoiler no trailer. Você não precisa se preocupar com isso. Ah, é verdade. Verdade, né? Quem sou eu? Eu falei, né? Lá em 1991 eles deram spoiler no trailer, tá? Tipo, tá valendo. Só pra falar, aqui o caldo começa a entornar. Sim. E a gente tem outros personagens, né? Dessa vez o John Connor é vivido pelo Nick Stahl. E a gente tem no filme a Claire Danes, que hoje a gente conhece, mais conhecida pelo Homeland, né? Talvez acho que é o principal papel, né, dela na TV. Cinema, ela não lembro do papel tão grande, mas o Homeland acho que é o principal papel dela, né? A série Homeland. Ela fez Stardust também, que é baseado num livro do Neil Gaiman. Ela fez também Romeo e Julieta, aquele com DiCaprio. Até é verdade. E quem vive. E tem um androide, né? Um super androide, um super ciborgue, um super robô, que é a TX, ou a T10, sei lá como é que. Mas eu acho que é TX. TX, né? É só TX mesmo. X é só. Que é vivida pela Cristana Loken, que é uma atriz totalmente avulsa, eu acho, velho. Nossa, velho. Essa mulher, velho. Ela quer imitar o Robert Patrick de uma maneira inacreditável esse filme. Cara. Mas aí, cara, eu vou te falar que não é só. Não é culpa dela em si, cara. É culpa do diretor. Ele quis imitar o segundo essa filme. Essa é a questão. Tem isso, né, cara? Eu acho que ele quis imitar o segundo filme, mas ao mesmo tempo ele quis dar uma. Tá ligado? Colocar umas piadinhas, colocar um. Nossa. Tipo, um clima diferente do filme, queria deixar ele mais suavizado, você entendeu? Sim. Tanto cara, que, por exemplo, a personagem que eu menos gosto desse filme é a da Claire Danes. A Catherine Brewster. Mano, eu acho muito chata ela, tá ligado? Porque mesmo assim, por exemplo, durante todo o filme, ela vê a situação que existe um robô, um robô maluco atrás dela, que tem um robô lá tentando proteger ela, e mesmo assim ela acha que, tipo, chamando a polícia vai resolver, tá ligado? É umas ideias que eu acho que eu falo, mano, não é possível, sabe? Esse filme tem um furo de roteiro que é vergonha alheia total, cara. Porque ela passa o filme todo falando pro Schwarzenegger lá. Me solta, me deixa embora, que não sei o quê. Lá pro final do filme, o Schwarzenegger manda pro Jocono. Eu só obedeço a Catherine Brewster. Caralho, você passa o filme todo ignorando essa filha da puta e agora você só obedece ela, velho. Vai se fuder, mano. E se a liderança dos humanos no futuro dependesse daquele John Connor, já era, né, cara? Nossa, tanto que a melhor cena do filme pra mim é o Schwarzenegger dar uma prensada nele e falar assim, não, esse não é o John Connor que eu conheço, não sei o que, esse é muito molenga. Aí o John Connor dá um gritinho lá, ele melhorou. Cara, é pra mim a única cena do filme que presta. E a cena subsequente dele saindo com um caixão cheio de ar. Sim. Essa cena é legal. Eu acho a primeira sequência de ação da estrada bem legal, a perseguição do. Essa eu acho também bem legal. Eu acho bem legal aquela perseguição. Eu já não gosto, cara, sabia? Porque ela, pra mim, pra mim, o clone da sequência do primeiro. É, ela tenta emular, só que aumenta. Isso, e ela aumenta porque agora a mulher tá com um caminhão guindaste e eles estão com uma van. Aumenta a dimensão dos dois veículos. Mas principalmente que eles dão um poder pra TX, que ela passa a controlar as máquinas ao redor. Sim. Provavelmente por questão de eletromagnetismo, indução magnética, alguma coisa assim. Não é explicado no filme, foda-se. Não, não, se explicar. Não, e pra mim acontece uma coisa mais bizarra de todas, que ela dá vida pra um robô, cara, numa parte do filme. Ah, sim, não, isso é bizarro. Mas isso não é... Tem parte que ela meio que esquece esse poder também, é, né? Mas eu acho que também, assim... Também, é bizarro. O filme, eu acho que assim, tem... Eu acho que esse filme é o típico exemplo de ter ideias boas, mas foram mal construídas. Eu acho que o plot inicial do Android voltar e buscar os tenentes é interessante, só que é mal executado, muito mal executado, aliás, pessimamente executado. Exatamente. A ideia é boa. A ideia, a ideia é ótima, já que você não consegue o líder. É aquela história, vai comendo pelas beiradas, né, cara? Exatamente, a ideia é boa. Se tá difícil ir direto, vai dando voltas até você chegar. Só que esse filme também cai pra mim... rapidinho. Esse filme também cai pra mim numa coisa que, e isso já é, se você parar pra pensar, é uma das coisas causadas lá pelo primeiro filme, cara, que a Skynet tá sempre tendo trabalho de ir atrás do John Connor ou das pessoas ao redor. Sim. Dele, se ela não tivesse mandado o primeiro exterminador, nem teria o John Connor, porque o Kyle Reese não ia voltar, cara. É, então, essa é uma das questões, né, porque o John Connor, o que dá a entender que o John Connor mandou o Kyle Reese pra que ele possa nascer, né, cara? Exatamente. E isso é uma das coisas muito legais que a gente acabou esquecendo do primeiro filme, que fica essa questão e a gente só sabe o nome do personagem no final do filme, e ele conta toda a história do John Connor, e aí quando acontece a gente entende que ele tá preso no paradoxo do avô, né, aquela coisa, se você voltar pro passado e matar seu avô, você não nasce, ou então, não sei o que e tal. Mas, fora isso, cara, o terceiro filme, ele tenta te mostrar o que aconteceria se você fosse em outras pessoas ao invés de John Connor, mas não serviu pra nada, porque ele criou uma tensão ali, os personagens se odeiam, a mulher nem sabe quem que ela vai ser, aí os personagens se odeiam pra no final eles terem um romance meia boca tirado sabe-se lá da onde. A conexão entre eles é muito mal feita, né? Você não compra que eles tenham algum tipo de vínculo de fato, né? Eu acho que é muito o que força, diferente do primeiro filme, que você consegue entender o porquê que a Sarah Connor se aproximou do Kyle Reese. Nos outros filmes é tudo muito forçado. Eu tô falando desse, mas os posteriores vão acontecer a mesma coisa. Então, uma coisa desse filme que me incomoda um pouco é, por exemplo, esse plot dela voltar pra matar os tenentes. Beleza, tá, essa é a missão da TX, né? Só que assim que ela vê o John Connor, muda totalmente. Ela quer matar o John Connor. Então, tipo, a missão não era voltar, então, só matar o John Connor, então, também? Podia ser? É porque, teoricamente, ela falou, John Connor é prioridade, então eu vou matar só ele. Mas, exatamente, não fez sentido nenhum, porque ela chegou com uma lista que tinha 12 lá, ela matou 2 e ignorou o resto durante o filme todo. Nossa, sem contar que quando ela lambeu o sangue do John Connor, ali a mulher teve um orgasmo que... Puta merda. Não, cara. Tem cenas que ela faz muitas caras e bocas, e ela... eu sei que ela é um ciborgue, né? E ele é todo estilizado. Ela faz os trejeitos pra que você entenda que ela é isso. Mas eu acho que ela não é muito boa atriz, então ela faz os trejeitos um pouquinho exagerados. Ela consegue ser overacting no Android, no ciborgue. É meio bizarro isso. Mas quando você assiste o filme, você vê cenas que realmente são totalmente deslocadas. Aí eu não sei se é da atriz ou então se ela foi orientada a fazer desse jeito, o que é pior ainda. Geralmente é coisa de direção mesmo, cara. Que é muito. Tem cenas que é muito, muito bizarras. São muito bizarras, são bem vergonhosas, pra falar a verdade. Mas aqui, a gente comentou do roteiro que o Anderson falou dos furos, e realmente ele é meio bizarro. Ele é escrito pelo John Brancato e pelo Michael Ferris. Eles são essa dupla que criou o roteiro desse filme e também vai comandar o próximo filme da franquia. Então são a única dupla, as únicas pessoas, né, tirando James Cameron, lógico, que repete no roteiro de um filme da franquia Exterminador. É, porque esse filme ele termina com o dia do julgamento, né, cara? Acontecendo. Tudo, como, tudo explodindo e tal, né? É, como eu falei, o futuro ele é inevitável. Exatamente, vai acontecer, ele vai, né? Vai acontecer. O que a humanidade sempre tenta fazer é ou adiar ou mudar o que vai acontecer, mas sempre acontece. Esse filme tenta estabelecer isso, né? E obviamente, que a gente não comentou um pouquinho do plot, mas ele se inicia exatamente do final, vamos dizer assim, né? Passou um tempo, mas a história é continuação do que aconteceu dos eventos que aconteceram no Exterminador Futuro 2. E isso é estabelecido de uma forma tão grotesca, cara. Aleatória total. Sim, porque você falou do John Connor. Primeiro, o John Connor do segundo filme era um moleque que, cara, ele ia pra ação, ele precisava fazer o que precisava ser feito de qualquer forma, não tinha medo de nada. Pra daí, no segundo filme, o cara virou outra pessoa. Não tem sentido. E só é estabelecido que esse filme tem relação direta, claro, além de ter o número 3 no título, né? É que ele, numa cena conversando com a Catherine, ele fala assim: ah, a gente ficou na casa de não sei quem quando a gente tinha 14 anos de idade. Tipo, essa ligação que você vai fazer entre os filmes, cara? É, e só pra não ficar falando só da atriz que fez a TX, o excelentíssimo Nick Stahl, que faz o John Connor, também não é dos melhores, né? Vocês gostam? Pelo menos aqui nesse filme tá péssimo. Então, esse é um exemplo de casting errado. Ele não é esse. Ele não tem cara de salvador da humanidade, cara. Isso, não, isso me dá nervoso. Eu não falo nem isso. Eu falo assim, se você acompanha outros trabalhos, principalmente a série Carne Valley da HBO, ele é um tipo de ator diferente, cara. Como é que eu posso dizer? É um ator assim mais comedido. Não encaixa pro papel do John Connor. Esse era o problema. É bem isso também. Eu acho que o problema de casting, ele vai ser... ele acontece aqui na franquia Exterminador. A gente vai chegar em outros exemplos. Eu acredito, pelo menos pelo meu ponto de vista. Mas enfim, vamos continuar, porque... Vai, porque acredite se quiser. Piora ainda. Piora, exatamente. Ainda piora. Tenho que saber como constroem o Skynet. Quem é o responsável? O homem mais diretamente responsável é Miles Bennett Dyson. Quem é ele? É o diretor de projetos especiais da Corporação Cyberdyne de Sistemas. E por que ele? Em poucos meses vai criar um tipo revolucionário de microprocessador. Continua. E depois? Em 3 anos, a Cyberdyne se tornará a maior fornecedora de sistemas de computadores militares. Todos os bombardeiros stealth têm computadores Cyberdyne e trabalham sem homens. Depois eles voam com registro operacional perfeito. A Skynet Funding Bill está ultrapassada. O sistema entra em atividade em 4 de agosto de 1997. As decisões humanas são retiradas da defesa estratégica. A Skynet começa a aprender em progressão geométrica. Torna-se autoconsciente às 2h14 da madrugada de 29 de agosto. Em pânico, tentam puxar a tomada. Skynet responde. É. Lança mísseis contra os alvos na Rússia. Por que atacar a Rússia? Não são amigos agora? Porque a Skynet sabe que os russos contra-atacando eliminarão seus inimigos aqui. Como eu falei, o John Brancato e o Michael Ferris, eles escreveram 2 filmes para a franquia, né? O outro filme que eles escreveram é a sequência que foi lançada em 21 de maio de 2009, chamada Exterminador do Futuro, A Salvação, ou Salvação, ou Salvation, com o título original, que é dirigido pelo... Esse aqui é o melhor nome de diretor de todos, é o MCG. Eu fui olhar e falei, caramba, velho, quem que é esse MCG? Ah, é o MacG, cara. Ele dirigiu As Panteras 2, pra você ter uma ideia. É, exatamente. Eu falei assim, não, deve estar abreviado o nome do cara, velho. Deve ser um nome, não, cara, é o nome, deve ser muito mesmo. Grande. Aí, McGee, em todos os lugares. Eu falei assim, caramba, mano, realmente é o nome do cara, velho. Como pode? Mas tudo bem. Se ele acha legal isso. Ele filme é muito foi lançado por fazer videoclipes. Videoclipe, né? É, exatamente. Igual o Michel Diferente, diferente do David Fincher, né? Ele não foi tão bem sucedido no cinema como o David Fincher, mas enfim... É uma comparação meio injusta. Ué, a gente não tem culpa. É, exatamente, os dois vieram do mesmo lugar, tudo bem. O filme é protagonizado pelo Christian Bale. O Christian Bale vive o John Connor. E a gente tem o Kyle Reese, que é vivido pelo Anton e Elkin. E aqui a gente tem o Sam Worthington também, que é o ator protagonista de Avatar, posteriormente, né? Que é qualquer merda Avatar, né? Que é do James Cameron, que também eu não acho dos melhores atores, eu acho um ator genérico. Nossa, esse cara mas, enfim, é horroroso. Ele vive um personagem aqui mais X ainda, não tem nome, nem tem nome o personagem dele. Marcos, cara. Marcos, é um Marcos, é verdade. E aqui o filme, vai ser o primeiro filme da franquia, aí já vai ter uma ideia boa que também vai ser mal sucedida, que se passa durante a situação pós-julgamento, né? Pós-dia do julgamento. Se passa no futuro, que sempre fala. Passa no futuro, exato, isso é legal, porque ele gera ideias boas. Então, uma coisa, eu nunca tinha assistido esse filme, eu fui assistir agora pro podcast, né? Pra mim, muita gente falava que gostava desse filme, achava um filme interessante e tal, muito por essa questão de se passar no futuro. Contudo, me decepcionei porque eu achei o filme ruim. Esse filme, pra mim, é assim, ele entra naquela categoria de guilty pleasure. Ele é ruim, mas eu gosto. Eu gosto dele justamente por isso, por ele se passar no futuro, trazer o que a gente queria ver da guerra ali, o que aconteceu depois do dia do julgamento. E principalmente, a gente, ao contrário do outro filme, pelo menos aqui o cast do John Connor pra mim funcionou bem. Agora, algumas coisas nesse filme me incomodam, mesmo gostando dele. Mas assim, perto do terceiro, pra mim, ainda, pelo menos ainda, a barrinha subiu, ele evoluiu. Porque do primeiro pro segundo a barrinha sobe, do segundo pro terceiro ela cai de uma forma ridícula, que ela sobe um pouquinho pra depois ir pro fundo do poço no próximo filme. Mas aqui. Aqui ele ainda é melhor que o terceiro, então eu acabo gostando mais dele. Mas e o engraçado, porque assim, nas críticas, assim, lendo críticas e vendo avaliações em geral, né, dos portais, esse é o segundo pior filme em avaliação. Ele só perde porque a gente não comentou ainda que vai ser o próximo. O 3, ele é melhor que esses outros dois em quase todas as avaliações. Realmente não gostaram muito desse filme. E por muito pouco, se você parar pra ver. Exatamente. Coisa de meio ponto, um ponto ali, não mais que isso. E esse filme, pô, primeiro, o filme é muito bem feito, porra, então, isso aí é não discutível, né? Eu acho que o 4, ele é melhor que o terceiro, muito por isso, porque ele é muito, é nitidamente mais bem feito, o cast é muito melhor, tá ligado? Apesar de eu não gostar também do Sam Worthington lá, ou pros outros personagens, o Anthony Yale, que eu gostei do Kyle Reese dele, eu gosto do Christian Bale, mesmo o John, ele tem uma cara de, porra, líder mesmo, que seria o John Connor, sabe? Então, tipo, eu acho que são alguns fatores que fazem o filme ser um pouco melhor. Apesar que, tipo, o que eu não gostei desse filme é muito da sequência mesmo da história dos personagens. Pô, o personagem do Sam Worthington, pra mim, é uma coisa muito aleatória que acontece no filme, sabe? As escolhas que os personagens fazem, eu acho que fica meio atrapalhado, sabe? Cara, o romance do Marcos com a outra mulher lá, que eu esqueci o nome, não faz sentido, cara. Não, nenhum. E ela aparece de uma maneira completamente aleatória no filme e sai da mesma maneira. E se apaixona pelo cara de uma maneira que não tem lógica nenhuma. Não tem, cara, esse filme. Não, deu pra ver que os campeões aqui, os roteiristas, eles não têm noção de criar um relacionamento no filme, né? Porque eles fizeram a cagada no terceiro, fizeram uma pior ainda no quarto, nesse quesito, né? Exatamente. No quesito romance, eles são horrorosos. Eu acho, eu particularmente acho a história do 4 muito pior que a do terceiro. Mas eu acho que tem algumas cenas do 4 que falam, puta, é um pouquinho melhor só por algumas coisas. Só pelos robôs, eu acho aquelas motos na estrada que vão sozinhas lá muito loucas. O robô gigante isso aqui é muito louco. O robô gigante é muito legal. O mecha é muito foda. E a cena dos helicópteros também é muito boa. Mas assim, esse filme ainda tem ainda um certo valor pra mim, é pra gente mostrar o John Connor como líder de fato, assim, eu queria ver ele agir. Esse filme pra mim ainda tem um valor nesse ponto. Agora, a volta que deram pra manter o personagem vivo, sei lá, eu achei muito bizarro. Não, é totalmente, tipo, eles criaram esse personagem, será que justamente só pra isso? Tipo, ou eles criaram o personagem e viram que não ia ter muita utilidade pra ele, vamos dar uma utilidade pra ele no final do filme. Pra ele não ser totalmente inútil, né? Então, e esse filme, ele tem um outro problema. Não tem o Chuasa. Não tem o Chuasa, é verdade. Esse é o primeiro filme que não tem o Chuasa. Por quê? Porque aquele tava ocupado sendo governador na Califórnia. Não dava, né? Se ele fosse gravar um filme sendo governador, era demais. Ter o bonecão dele lá e ok, abraço, né? Usaram um ator, né, como dublê de corpo, mas o rosto foi construído digitalmente com base no primeiro filme. Até pra dar ideia dele enviar o Exterminador pela primeira vez e tal. Essa parte não me incomoda, ok. tranquilo. Mas sei lá, ele podia fazer uma ponta assim, qualquer coisa. Afinal, os filmes são filmados na maior parte em Los Angeles. Ele é governador da Califórnia, quer dizer, a capital do estado não é tão longe assim. Sacramento não é longe de Los Angeles. Ele poderia dar uma passadinha lá e tal, mas. Não, pra você não. Aí acabava com ele, né? Ele falou assim, pelo amor de Deus, cara. Sai daqui. Mas enfim. Cara. Quando o filme termina assim, ele não cria aquela ponte direta pra você continuar uma história. Ele serve basicamente pra você saber que o John Connor e a Esperança estão vivas ainda. Mas os acontecimentos do filme, eu acho que eles são os mais pobres pra franquia em todo. Porque... Sim, porque se você colocar em ordem cronológica, ele é o último, porque ele é o final, exatamente. É, exatamente. Ele é aquele futuro que nunca chegava, e aqui é exatamente só o futuro. Não tem nada relacionado ao passado, a não ser a saga pelo Kyle Reese e tal, que eles têm que procurar o Kyle Reese, etc. Mas que aqui é um jovem ainda, né? Mas até doeu ver um pouco esse filme depois que o Anton Yelchin morreu em 2016. Foi até meio bizarro, assim. Ele era um bom ator, tinha um futuro pela frente e tal. Mas esse filme, ele se passa justamente e a morte bizarra dele, né? Então, tipo, isso que é mais... Estranho, então, né? Foi bizarro. O que ele morreu do quê? Eu nem lembro. Não, tipo, ele tinha um Ele foi carro, atropelado pelo próprio carro. É. O carro não tava com freio de mão, ele foi atropelado. Ele. Eu lembro dessa história. E aí o carro desceu pela rampinha da garagem, imprensou ele morreu atropelado ali pelo próprio carro. Lembro dessa história. Bizarro. Mas enfim, então é porque esse filme, ele se passa só no futuro, tudo que acontece é só no futuro, e ele não tem nada que ligue diretamente ao passado, a não ser a ideia das fitas que o John Connor ouve ao longo do filme, com a voz da mãe dele. Verdade. Enquanto os outros filmes tá sempre naquela coisa do vai e volta, sabe? Vai pro futuro, volta, ainda que seja uma cena ou só algum diálogo, alguma decisão de personagem. Esse filme, ele é isolado no futuro. Isso pra mim também é um problema. E uma coisa que a gente não comentou, só pra... Você falou de mostrar um pouco do passado, um pouco do futuro. Desde o primeiro filme que eles mostram as batalhas dessa época que a gente está vivendo, que eles vivem no filme, né, do A Salvação, a evolução da tecnologia e do modo de filmar, principalmente a tecnologia, né, pra criar a ideia do futuro e da batalha do futuro, desde o primeiro que tem as mesmas cenas, né, de batalha, e você vai vendo como isso evolui até chegar no último filme. Isso é bem interessante, até no A Salvação, que é praticamente todo ele nessa época, nessa fase, né? Cara, e uma outra coisa desse filme, vocês estavam falando dessa questão de ele só se passar no futuro, né? E também um outro fator é que você, tipo, durante o filme, o John Connor quer tentar buscar o Kyle Reese, porque é o pai dele, né? Porque, tipo, aí você não fica, você fica na dúvida se... Puta, naquele futuro lá, ele vai ainda mandar o Kyle Reese pro passado, porque ele sabe que vai ter que mandar ele pro passado. Você fica meio na dúvida, tipo, se vai evoluir a história como tava acontecendo, como aconteceu no primeiro filme, você entendeu? Ou se é uma outra, tipo, um futuro alternativo, sabe? Que eles atacaram a Skynet lá, eles destruíram aquela parte e talvez mude o futuro, sabe? Mude as características do futuro, sabe? Acho que isso é um fator que, tipo, meio que tira você um pouquinho do eixo dessa questão do... Que fez o Exterminador, né? Que é voltar no tempo, essas linhas do tempo de maluca, sabe? De esperar um futuro que foi gerado pelo passado, sabe? Essas coisas. E aqui você... Aqui o filme também estabelece que tão importante como o John Connor é o Kyle Reese também. Isso é Sim, legal, porque é uma coisa total. Que ficou meio de fora no segundo e no terceiro. Meu, uma coisa que importante são, que são três, desculpa, rapidinho, só pra terminar. Que são três os atores principais, assim, da série. Eu não falo ator aqui como o pessoal falou, como... São três peões que fazem tudo funcionar ali, que é justamente Sempre. A Skynet, é o Kyle Reese e o John Connor. É um triângulo. É verdade. Ali. Até mais que a Sarah, né? Porque nesse filme a Sarah realmente não tá no filme, né? Só através daquelas fitas que ele ouve, né? Só através das fitas, né? E acaba, a gente acaba levando o protagonista, entendendo o universo do Exterminador do Futuro como o John Connor, a peça principal, né? Kyle Reese também, Skynet sempre, né? Deixando aqui, vamos lembrar que nesse filme Christian Bale deu um piti inacreditável. Isso aí saiu em todas as manchetes, em todos os jornais, em todos os lugares. Ele ficou muito bravo com o diretor de fotografia, enfim, isso aí virou a notícia do caramba na época, né? Lembrando que o Christian Bale já tinha, em 2009, já tinha feito os dois primeiros filmes do Batman, né? Então ele já tava muito mais que no estrelato, né? Ele era uma estrela foda na época, né? Ele já tinha feito O Maquinista, filme de 2004. Aquele que ele perdeu peso pra caramba, sim, e tal. Sim, sim, sim. Aí em 2005 ele ganhou muito peso pra fazer o Bruce Wayne. Mas principalmente ele já tinha feito O Psicopata Americano, cara. Que esse filme é sensacional, velho. Qualquer filme que tenha alguém matando o Jared Leto, pra mim já leva uma nota muito alta. Olha só, cara. Que isso. Por que esse ódio no coração? Mas enfim, é bem isso, né? Tem esse fato. Procure no YouTube depois. Digite desse jeito. Petit Christian Bale, você vai achar, vai aparecer, tenho certeza. Bem, vamos terminar em parte, né, essa franquia, vamos pro próximo filme? O próximo filme, ele vai ser lançado em 2015, 1º de julho de 2015, chega aos cinemas um novo filme, denominado O Exterminador do Futuro, Gênesis. O filme é dirigido pelo Alan Taylor e ele, dessa vez, ele traz de volta Schwarzenegger, voltou ao filme, Schwarzenegger está aqui. Mais uma vez como o Edward, sempre, né, como um exterminador. E dessa vez a gente tem a Emilia Clarke, que a gente conhece muito bem de Game of Thrones, Daenerys Targaryen, ela vive a Sarah Connor, a gente tem o Jai Courtney, que vive o Kyle Reese, e o Jason Clarke, que vive o John Connor. E esse filme vai contar uma história diferente, uma linha alternativa de tempo, e a ideia, quando foi criado o Terminator Genisys, né, quando foi lançado esse filme, era criar uma nova trilogia, né? Seriam três novos filmes para você contar uma história nova, porque esse filme teve muita briga judicial de direito de ir para um lado e ir para o outro, para poder contar essa nova história. Mais uma vez, a gente não tem participação do James Cameron na estrutura do filme. Eu falei que não tem, né? Eu não citei diretamente, mas no Terminator Salvação também não tem, né? Nesse, mais uma vez, o James Cameron não tá envolvido. Quem escreve o filme é a Laeta Calogre, diz que a gente já comentou aqui, aliás, em dois. Ela fez uma série da Marvel, eu acho que ela fez Demolidor, ou foi O Justiceiro, uma das duas. E ela escreveu também Altered Carbon, que a gente também comentou aqui. E ela escreve esse roteiro com o Patrick Lussier. E aí, vocês gostaram de O Exterminador do Futuro, Gênesis? Cara, esse filme tem o Jay Courtney. Por que ele chamou esse cara pra atuar, velho? Ele disputou com... Puta, eu tinha visto com quem ele tinha disputado. Com aquele... Puta, o Narcos. Tem o Pedro Pascal e o Boyd Holbrook. O cara do Logan, era, né? É, ele era isso. Um dos caras na briga pra ser o... Ah, ele, mano... Nossa, eu não vou com a cara daquele Kyle Reese, velho. Eu também... Nossa, eu não vou com a cara do Jay Courtney, cara. Na boa. É o Tom Hardy genérico, né? Ele tem o Tom Hardy genérico, ele é o genérico do genérico. Genérico do genérico, velho. É. A gente já falou isso aqui, ele é o terceiro na linha sucessória do Tom Hardy. Mas assim, vocês acham que não funciona nesse filme? Ou então nada se salva? Em Gênesis. Aqui, enquanto o primeiro filme se perdeu, enquanto o filme anterior se perdeu, porque ele se passava justamente no futuro, esse filme pra mim ele se perde um pouco porque ele começa a fazer muito salto temporal, que ele tá no futuro, vai pro passado, depois ele vai pro meio termo ali. Ele vai pro futuro do passado, que é o passado do futuro, ou seja, ele tá ali no meio. Mas principalmente porque algumas decisões que tomaram aqui que não agradam nada, cara. Eu acho que eles quiseram inventar muito, né? Exato. E primeiro, essa ideia de você já ter um exterminador esperando um outro exterminador em 84, que veio pra Sarah Connor pequena. Puta, sei lá, cara. E que não é bem explicado isso, né? Que não é bem explicado, foda-se. Que um robô que nunca... Ou seja, que um robô que que em 1995, que é o ano que se passa o segundo filme, ele não tinha conhecido, ele não aprendia sentimentos. Tanto que tem a cena do John Connor ensinando pra ele a sorrir, que é engraçado pra caramba e tal. É, depois a cena que ele fala assim, você não vai matar ninguém. Depois o exterminador só sai dando um tiro no joelho, os caras. Mas aqui é um exterminador que volta pra um tempo ainda mais longínquo no tempo, mas com capacidades melhores. Quer dizer, é uma coisa que atropela, assim, a história original. Principalmente, ele... A ideia de você reciclar os vilões aqui, que o T-1000 aparece originalmente em 84, não sei, tentou homenagear o primeiro filme, mas não foi bem executado. A primeira parte do filme é a recriação total do primeiro filme, né? A gente vai ter a ideia de que esse filme vai explicar justamente o começo do primeiro, do começo da franquia. Mas eu acho que, tipo, além de reciclar os vilões, que é uma coisa que não funciona, você descarta e cria um novo vilão da metade pro final. E esse vilão aqui, spoiler pra quem não assistiu, posso dar um spoiler? É o John Connor. Cara, essa eu acho isso é a coisa que mais me irritou desse filme. Cagar a franquia, você pegar tudo que foi construído até agora e jogar no lixo, cara. Falar assim, ó, isso que você assistiu não serviu pra nada. Porque eu vou criar o John Connor como vilão aqui e vai ser a coisa mais horrorosa que você já viu. Porque realmente não funciona, cara, não funciona. Sabe isso o que é pior, coisa cara? Coisa disparado que mais me irritou no filme, cara. Sim, e é uma coisa que os filmes depois do segundo, eles perderam. Aquilo que pra mim é de muito valor nos dois primeiros, que é construir a tensão inicial ali no filme. É você nunca saber quem é quem, é você sempre ficar na dúvida. Nesse filme você já sabe. Na hora que o Kyle Reese tá voltando e o John Connor é pego pela Skynet, ali você fala, pronto, já era. Toda vez que apareceu o John Connor, já sabe que ele vai ser um filho da puta. E não deu outra, ou seja, é um filme muito previsível. Você já sabe o que vai acontecer ali com menos de 10 minutos. Isso te tira da história. O Anderson, você comentou do Jay Courtney, que você não gosta muito dele, também acho que ele não funciona. Mas eu acho que aqui não tá tão ruim, sabia? Eu não acho ele tão ruim nesse filme. Ah, não, horroroso, é porque cara. Tem a Emilia. Mas ele só não tá tão ruim. Mas tem a exatamente. Emilia Clarke do lado dele. Cara, eu acho que esse foi um cast ruim. Emilia Clarke não é uma Sarah Boss, não foi uma boa Sarah Connor. Que eu acho que não casou o personagem, né, com ela. Agora, teve uma outra pessoa de Game of Thrones que fez uma Sarah Connor muito boa, que foi a Lena Headey, que fez a da série de TV. Sim, e a série de TV, é ela teve um problema pra mim, que assim, era uma série muito boa, mas que sofreu por causa da audiência. Aquela pra mim seria, eu tenho pra mim, aquela como a verdadeira sequência a partir do segundo filme. E a Emilia Clarke foi escolhida numa disputa ainda que teve Margot Robbie na disputa e tinha a Brie Larson também. Acabou entrando a Emilia Clarke. Não sei se as outras duas tinham mais. Não sei se as outras duas tinham muita cara de. Também de muito Sarah pela. Também, eu acho mas... muito pela semelhança também. Ela tem uma semelhança física com a Linda Hamilton na época lá em 84. Eu acho que também encaixa isso. Pode também ser tem isso. Mesmo. Tanto que a cena da foto, quando o Kyle Reese tá olhando a foto, se você não prestar atenção, você acha que ele tá olhando a foto da Linda Hamilton do filme. Se você só olhar assim, se você não focar na foto, depois que você olha com mais afinco na foto, você vê que é a Emilia Clarke ali. Eles refizeram até a foto. Mas talvez tenha sido isso, mas não é só isso que basta, né, pra ter um personagem. Totalmente. Eu acho que o filme, além do casting ruim, os atores mal. Schwarzenegger é o melhor deles, pra você ter uma noção de como é o nível deles. Eu tô contando de todos. Eu acho que a história é ruim, a história. O filme demora, sei lá, 2 horas, parece que demora 5 horas, porque ele é muito arrastado. Nossa, é complicado, tem hora que ele não vai. E ele, como ele tem essa mais de uma linha do tempo durante o filme, cara, você fica meio perdido e posteriormente você não tá mais interessado em saber o que vai acontecer de fato. A arma mais efetiva contra o vilão é o exterminador faz com holofote, cara. Não, é a máquina de ressonância magnética lá. É verdade. Bicho, na cena dos porra, mano. Como pode, mano? Que é uma cópia do terceiro, que eles estão naquele colisor de Hadrons lá, que o robô tá correndo e de repente gruda na máquina. Mas esse filme também ele tem uma outra coisa que me incomoda, que pra mim é a falta de culhão dos envolvidos. Porque esse filme claramente deveria se chamar Exterminador 5 Facebook, porque aquilo ali é o Facebook, velho. Não é o é uma crítica social muito bem feita e... É, mas os caras não tiveram coragem de seguir em frente, porra. Não tiveram mesmo, hein, porra. Aí criaram o tal do Gênesis lá pra explicar. Mas, cara, pra mim fica muito mal explicado também. É o Kyle Reese, tendo as mesmas visões do Kyle Reese criança, e aquilo ali fica tudo embaralhado. É que ficou mal feito. Aí cria uma outra realidade alternativa, né? Que aí começa uma maluquice maior do que já é o Exterminador, né, cara? Mas então, essa é uma questão que a gente vê assim. Você pega o clássico de Viagem no Tempo, que é De Volta para o Futuro. as linhas são bem explicadas, você consegue entender o que está acontecendo em cada uma dessas linhas. Aqui é só uma cena jogada uma atrás da outra, falando agora é passado, agora é futuro. Agora o cara até o T-800 ele brinca com isso, que o cara está tendo uma reminiscência, né? Que é aquela coisa de você, em teoria, lembrar de algo que você não viu ainda. Quase como um déjà vu, um negócio assim. Mas, cara, é que não funciona, fica muito jogado, você se perde, você não sabe o que está acontecendo de fato. E aí depois ele encontra ele mesmo, criança, e aí no final do filme, a criança que viu a Sarah Connor e viu o Kyle Reese, ele não sabe quem eles são no final do filme. Você fala assim, o que está acontecendo? Ele já não viu essas pessoas, por que ele não lembra, sabe? É não, bizarro, e eles ficam, cara, naquela linha temporal de 2017 no final do filme, então provavelmente ele criaria uma bagunça ainda maior. Que era o ano do julgamento original do segundo filme, que aí pro terceiro foi pra 2029, se eu não me engano, e no quarto filme ele, sim, aconteceu em 2027, ele acabou acontecendo antes no quarto filme. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de alteração acaba jogando contra. E aquela questão da máquina ser da Skynet ser uma inteligência artificial holográfica também, que toda hora, ou seja, toda hora aquela porra daquele holograma aparecia, só que assim, tinha lugar que você não tinha equipamento holográfico. É aquela mesma questão do Liga da Justiça que a gente fez dos filmes ruins de heróis lá. O cara projetava a imagem em lugar nenhum, no ar. O cara projetava a imagem no ar, foda-se. Vai aqui. Eu não entendi essa parte. E falando nisso, deixa aqui minha hashtag. Release de Snyder Cut, que tá aí em todos os lugares da internet. Vai sair. Estamos na torcida. Mas enfim. Gado demais. Você falou. Esse é o rei do gado demais, viu? Puta que pariu. Aí, você falou desse negócio de personagem holográfico, né? E eu não comentei lá no Salvação, porque é realmente... A gente pega, por exemplo, a Helena Bonham Carter, que é uma puta de uma atriz, e coloca ela num papel absolutamente aleatório no quarto filme Salvação. É horroroso. Tipo, podia ser qualquer atriz. Colocaram uma puta de uma atriz fazer aquilo. Podia ser literalmente qualquer atriz, cara. Podia ser qualquer coisa. Qualquer uma, de verdade. E colocaram ela. Não deu pra entender. Aqui é o Matt Smith, que é a inteligência artificial, né? E o J.K. Simmons nesse filme. Nossa, verdade, cara. Ele é aquele policial que ele fica bitolado, que ele viu o Kyle Reese. Puta, cara, que ódio. Esse cara, tá aleatório. Eles estão no filme, né? Tipo, vamos gastar o dinheiro, né? Ele é um desperdício, cara. Primeiro porque, assim, a história dele. Ah, ele viu um cara que salvou a vida dele, ele viu um robô de metal lei aqui em 1984. Aí o cara passou 30 anos da vida dele atrás daquilo, porque ele é maluco, porque, cara, não tinha tecnologia, a criança não tinha nascido ainda, sabe? Ai, cara, sei lá, foi, pra mim ele foi um baita de um desperdício também ao longo do filme. Foi um total desperdício, cara, não faz... A participação dele também podia ter sido qualquer um ali, não precisava ter sido ele. Porque realmente a história dele é mal explicada e realmente não tem muito peso pro filme em si. É, não faz diferença. Ele, esse personagem, não faz diferença pro filme. Bem, vemos que a gente não gostou muito do Exterminador Futuro Gênesis. Mas antes da gente fechar, vamos comentar o que a gente tá gravando esse podcast, lembrando que o Exterminador do Futuro ganhou um novo filme. Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, ficou o título em português, né? O Dark Fate. Ele está nos cinemas, ele está com crítica mista, mas mais críticas positivas. E esse filme, ele também, ele já... O James, que agora o James Cameron voltou... Ainda não na direção, ele voltou... Ele é o produtor e ele tá como um dos roteiristas, não? Não, ele não assina o roteiro do filme. Quem assina é o Dave S. Goyer. Só que ele é produtor do filme. Então, o David Goyer não é um dos roteiristas do Esquadrão Suicida? É, exatamente. É ele mesmo. Mas assim, pelo menos aqui o filho voltou pra casa, né? E principalmente esse filme, ele faz um bem danado, que ele pega os três filmes anteriores, fala, isso aqui foi linhas alternativas, igual a Disney fez lá com, sim, Star Wars, o universo expandido Star Wars, virou Legacy, toda aquela coisa, são histórias alternativas, não é da linha principal. Esse filme é a sequência do Dia do Julgamento, exatamente isso que acontece. A Linda Hamilton tá de volta no filme, Schwarzenegger tá de volta no filme, agora ele tem outros personagens ali principais, né? E bem, o filme, como eu falei, ele tá com críticas míticas mais positivas, né, do que negativas. Então, se você é fã da franquia e quiser conferir, ainda está nos cinemas, dá pra assistir, ou então você pode esperar chegar na locadora mais próxima da sua casa ou do seu computador, enfim, deixa pra lá. Antes da gente fechar, filme favorito da franquia, Everton. Não tem nem dúvida, né, que é o Exterminador 2, cara. Que pergunta, hein, então, cara. Graça. Anderson. Ah, tá bom, vai. É, o Exterminador do Futuro 2, julgamento.